Bom dia, minha gente. Aqui é o Informativo Radioativo, voltando aí mais uma manhã fria do Recife. Hoje, quarta-feira, 25 de abril, são 8h16 da manhã. A gente tá falando aqui da nossa rádio comunitária Aconchego 88.1, que transmitimos diretamente do SIS, Serviço Integrado de Saúde, que fica no Engenho do Meio. E aí, Gustavo, bom dia. Bom dia, querido rádio ouvinte da rádio comunitária Aconchego. Estamos aqui mais um informativo radioativo, quarta-feira, né? Dia que já para começar, né? Vamos falar assim, alerta de chuva para Recife, né? Se liga aí com a chuva, muita chuva para hoje. Então agora não está chovendo, né? Mas estamos fazendo 26 graus. Amanheceu chovendo muito, né? Choveu pra caramba, então se liga aí. Sei lá, se sua casa larga, se sua casa tem muito pingo de... no teto, né, como a minha, que cai água. Tá ligado, não deixar coisas embaixo da chuva. E cuidado aí. Aí, comenta. E para quem queira se comunicar com a nossa rádio nesse momento, o nosso informativo, como é que faz? Nesse momento, tem o nosso zap, que tá meio ruim aqui, que é o telefone também, que é 997-21-5409. Repetindo, 997-21-5409. Quer acompanhar as nossas publicações antigas, nossos programas antigos? radioaconchego.milharal.org. E se você está escutando a gente pela FM, a qualidade pode estar um pouquinho melhor na internet. Lá em orelha.radiolivre.org/aconchego. Aí você escuta, a qualidade está boinha. É, nessa semana, ou no começo da próxima, tudo indica que estaremos com a qualidade melhor na FM e com a cobertura também melhor. A eterna promessa. Bom, já voltamos com as nossas manchetes. Aumento de luz em Pernambuco. Curso gratuito sobre promoção de direitos humanos tem inscrições prorrogadas. Movimento de Juventude e de Mulheres do Bode inscreve chapa para disputar associação comunitária. Comissão do Senado aprova mais potência para rádios comunitárias. Jagunços atacam comuna urbana do MST e ferem trabalhador com 2 tiros. Comissão de Direitos Humanos da Câmara recebe cerca de 60 indígenas. Eventos. Segundo aniversário do Brasil de Fato Pernambuco. Poetas sonoros. E a Renfa apresenta a primeira edição do Publicações de Resistência. Aumento de luz em Pernambuco. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou nesta terça-feira, 24, um reajuste médio de 8,89% para os consumidores de energia atendidos pela Companhia Energética de Pernambuco, CEUPI. Segundo decisão da ANEEL, o reajuste médio para os consumidores residenciais e comerciais atendidos em baixa tensão será de 8,47%. O reajuste médio para as indústrias atendidas em alta tensão será de 9,9%. O consumidor residencial que consome 100 kW mês, por exemplo, terá sua conta reajustada de R$ 66,64 para R$ 72,35, de acordo com a CEUPI. Os beneficiários do programa de baixa renda da CEUPI, com o mesmo consumo de 100 kW mês, têm um valor alterado de 25,36 para 27,24. A CEUPI atende 3,7 milhões de unidades consumidoras, do estado de Pernambuco e o reajuste poderá ser aplicado a partir do dia 29 de abril, com informações do portal G1. Movimento de Juventude de Mulheres no Bode escreve chapa para disputar a associação comunitária. Com histórico de engajamento político de base comunitária, no bairro do Bode, no Pina, as mulheres e a juventude decidiram quebrar o sentimento de não serem contempladas com as lideranças atuais. Por isso, os movimentos se reuniram e tiraram ações para empoderar e politizar em um mandato coletivo representado por Irma Ana Carla e Pedro Estilo Santos. Os movimentos dizem querer conversar com as pessoas e falar da importância da área ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, e como essa lei tem sido escondida. Na última eleição, menos de 5% dos eleitores da ZEIS Pina saíram de casa para votar. Em um post nas redes sociais, o grupo falou que Nosso trabalho é para falar sobre essa importância e botar um número maior de pessoas para decidir o futuro do nosso bairro, que cansou dessa política de interesses. Fecha aspas. A votação irá acontecer no dia 6 de maio. O grupo convoca a população do bairro a votar e também a conhecer as outras chapas, com fontes do post na rede social de Estilo Santos. Curso gratuito sobre promoção de direitos humanos tem inscrições prorrogadas. As inscrições para a segunda edição do curso gratuito de direitos humanos e promoção dos direitos nos municípios foram prorrogadas até o dia 4 de maio. Ministrado na modalidade à distância durante 4 meses, em 5 módulos que totalizam 200 horas, o curso oferece 200 vagas. Gestores e técnicos públicos, servidores estaduais e participantes de movimentos sociais e organizações da sociedade civil pode se inscrever na seleção, que reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência. As inscrições gratuitas podem ser feitas no site da Secretaria e é preciso informar os números do RG e do CPF. As regras do processo seletivo estão reunidas no edital promovido pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco. No documento estão disponíveis instruções para que os participantes atualizem os computadores para a realização do curso. Entre os temas abordados na primeira edição do curso estavam conhecimentos gerais de direitos humanos, garantia de direitos humanos com ênfase para a população idosa, garantia de direitos humanos com ênfase para a população de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais, garantia de direitos humanos com ênfase para a população vítima de violência, além de fundamentos da mediação comunitária de conflitos. Com informações do portal G1. É isso aí, minha gente. São 8h27 da manhã, hoje, quarta-feira, 25 de abril. Nós aqui somos a Rádio Comunitária Aconchego. Esse é o programa informativo radioativo que vai ao ar todas as segundas e quartas, ao vivaço, às 8 horas da manhã. E a reprisaça vai às 8 horas da noite, das segundas e quartas também. E às 7 horas da manhã, das terças e quintas. Nós, da Rádio Aconchego, estamos localizados no SIS, Serviço Integrado de Saúde. E agora o meu amigo Gustavo vai passar um pouquinho aí das coisas que vão acontecer no SIS nesses próximos dias. Pegue aí uma caneta, um papel e anote, né? Porque são várias. Hoje, 4 horas da tarde, vai ter cineclube aqui no SIS, no auditório do SIS, com ingresso gratuito, de graça. Quase com certeza pipoquinha de graça também. Então chega por aqui, 4 horas da tarde. O filme vai ter é um documentário sobre o Dia Nacional das Empregadas Domésticas, né, que é na sexta-feira. Então chega, vai ter discussão, vai ter debate, vai ter cinema com a galera massa. 4 horas da tarde. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, vai continuar a oficina que a gente começou na quinta-feira passada sobre debate e arte e resistência em esse contexto político. Então a gente vai se encontrar 10 horas da manhã, imagino que na sala de escola engenho aqui embaixo, no SIS, no Serviço Integrado de Saúde, para continuar em esse processo. Quem quiser, a gente vai estar imprimindo a camisa do SIS. Então traga uma camisa lisa, sem nenhuma estampa, e a gente estampa aqui de graça. E na sexta-feira, 9 horas da manhã, vai ter reunião do Conselho Gestor do Serviço, né, do SIS. Então, é o espaço para discutir como continua, que atividades vão se realizar, quais não e demais. Então, depois chegar é aberto para a população participar. A gente já sabe que participam. É, a coordenadora, a vice-coordenadora, que são representantes da Universidade Federal de Pernambuco, é, Jarbas como gestor da prefeitura do SIS, é, os profissionais daqui do SIS, duas pessoas, é, as usuárias com duas pessoas, estudantes da Universidade Federal e professores da Universidade Federal de Pernambuco, que muitas vezes não participam, lamentavelmente. Então, se liga aí nossa agenda para esses três dias da semana. E reforçar que nisso tudo é o papel do Conselho do Fórum de Usuários, né? Que é tipo, não é só... Não é, além de ser a representação da parte dos usuários, das usuárias daqui do SIS, é um dos mais participativos, um dos mais ativos. Então acaba tendo muita voz e muita influência aqui nos rumos do SIS. É isso, já já voltamos com o nosso bloco nacional. Comissão do Senado aprova mais potência para as rádios comunitárias. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou nesta terça-feira 24, em caráter terminativo, o PLS 513 de 2007, que altera o limite de potência de transmissão e a quantidade de canais designados para as rádios comunitárias. Pela proposta, o limite de potência passa de 25 watts para 300 watts. A composição também prevê a destinação de até 3 canais na faixa destinada à frequência modulada para o serviço. Atualmente é destinado apenas um canal. O autor do projeto, o senador Hélio José, do PROS, Distrito Federal, verificou-se que essa potência atual na prática inviabiliza a operação das estações em muitos locais. Abre aspas. Especialmente nas cidades mais densamente povoadas, nas quais operam simultaneamente diversas rádios comunitárias em bairros adjacentes, a utilização da mesma frequência por todas as transmissões provoca interferências, impedindo uma adequada recepção do sinal. Fecha aspas. O senador destaca que o projeto pretende viabilizar a operação do serviço em regiões rurais, nas quais a cobertura de uma única comunidade exige alcance maior que o atualmente estabelecido, em decorrência da típica dispersão dos moradores. O senador Otto Alencar foi relator do projeto e reiterou que, com a aprovação desse importante projeto, vai estimular que as rádios possam se instalar em municípios menores. O projeto estabelece uma democracia na informação, fundamental para um país como o nosso. Jeremias dos Santos, coordenador executivo da Abraço Brasil, que mora em Cuiabá, Mato Grosso, disse, abre aspas, aqui nós temos em Cuiabá, num raio de 10 km, 8 rádios outorgadas numa mesma frequência. Tem muita interferência no receptor e a gente acaba perdendo audiência porque a reclamação é muito grande. Fecha aspas. O projeto de lei foi fruto de uma intensa mobilização da Abraço Brasil, Abraço Estaduais e das rádios comunitárias, que vem realizando audiências públicas, reuniões e mobilizações no sentido de alterar esse roteiro tão danoso para as emissoras de rádios comunitárias, que vivem as limitações impostas pela Lei 9.612 de 98. A proposta, que foi aprovada nesta terça-feira, agora será encaminhada para apreciação da Câmara dos Deputados. Fonte da Abraço, que é a Associação de Rádios Comunitárias. Jagunços atacam comuna urbana do MST e ferem trabalhador com dois tiros. A comuna urbana organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, localizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte, sofreu um ataque por volta das 3 horas da madrugada da terça-feira 24. Segundo Sem Terra, vários jagunços atiraram contra as moradias, atingindo um dos trabalhadores com dois tiros, um no braço e outro na coxa. Uma outra pessoa está desaparecida desde o ataque. A ocupação ocorreu no último dia 22 e a comuna conta com cerca de 150 famílias em terra e está localizada às margens da BR-304, sendo uma das ações realizadas no estado pela Jornada Nacional de Ocupação e por Lula Livre Já, do MST. Mossoró é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, com aproximadamente 300 mil habitantes. Segundo Aglaiton Fernandes, do MST Mossoró, abre aspas, estamos na ocupação urbana desde o domingo e não recebemos ainda nenhuma reintegração de posse, mas recebemos intimidações pela polícia militar que ontem pediu para sairmos sem ter nenhuma ordem judicial. Hoje, na madrugada, fomos surpreendidos por tiros, atingindo um dos companheiros com dois disparos que encontra-se bem. Fecha aspas. Em nota, o setor de direitos humanos do movimento aponta que, abre aspas, esses ataques fazem parte do avanço da violência, aprofundado pela ruptura democrática em razão da área ser alvo da especulação imobiliária. Seguimos organizando famílias e articulando as organizações em defesa dos direitos humanos e as autoridades competentes para assegurar as famílias. Fecha aspas. Com informações do Brasil de Fato. Comissão de Direitos Humanos da Câmara recebe cerca de 60 indígenas. De espaços de luta a espaços de poder, indígenas de todo o país voltam a reivindicar a retomada das políticas indigenistas, em especial as demarcações das terras indígenas. No segundo dia do acampamento Terra Livre, em Brasília, cerca de 60 lideranças de povos indígenas que vivem em diferentes regiões do Brasil reuniram-se em uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Dentre as principais ameaças a seu direito territorial, as lideranças citaram um marco temporal. O parecer 01 de 2017 da Advocacia Geral da União, a proposta de emenda constitucional PEC 215, o racismo e a violência institucionalizada contra os povos indígenas. O marco temporal é a tese ruralista pela qual as comunidades indígenas só teriam direitos às terras que estivessem sob sua posse em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O parecer da Advocacia Geral da União inviabiliza as demarcações ao aplicar a elas, entre outros pontos, o marco temporal. A PEC 215 pretende dar ao Congresso a última palavra sobre as demarcações, o que também pode acabar de vez com os procedimentos demarcatórios. Diante desses ataques, as falas foram formaram um coro. A necessidade de demarcação urgente e a importância de terra para os povos indígenas são os pilares de suas lutas. Abre aspas. Quando se paralisa a demarcação das terras indígenas, se paralisa também a vida dos povos indígenas. A terra é um espaço onde a gente garante a construção da continuidade das nossas vidas. Fecha aspas. Colocou Ângela Cachuiana. Abre aspas. Um índio sem terra é um índio sem vida, disse Sandro Potiguara. Kleber Busato, do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, sinalizou que a ofensiva ao direito indígena à terra não se dirige somente a quem luta pelo acesso demarcatório, mas também aos povos que já têm suas terras homologadas pelo Executivo. Valcélio Terena, que levou as demandas dos povos do Centro-Oeste à audiência, lembrou que a relação que os não indígenas constroem com a terra é muito diferente da forma que os indígenas a veem. Abre aspas. A nossa terra não tem preço para nós, para ser comercializada. A nossa terra é feita para sobreviver dela. A preservação da natureza anda junto com os povos indígenas. Fecha aspas. A defensora pública federal, Daniele de Souza Osório, que acompanha o caso dos Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul, levou à comissão dados do SESAI e do CIMI sobre suicídios e homicídios, além de manchetes de jornais regionais que registraram um conflito agrário contra os Guarani no estado mato-grossense. A disputa territorial impacta os modos de vida Guarani de um modo perverso. O índice de suicídios na região é significantemente maior do que a da média nacional. Daniele reforçou a urgência da continuidade das demarcações de terras indígenas no país, lembrando que esse é um procedimento que segue o texto constitucional. Abre aspas. O artigo 231 é muito claro. A terra tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas é dos povos indígenas, não é um favor. Fecha aspas. O acampamento Terra Livre 2018 vai até a próxima sexta-feira, 27/4, no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília. A mobilização conta já com mais de 3.500 indígenas de mais de 100 povos de todo o país. Informações do acampamento Terra Livre. E nossos eventos para esse final de semana, vamos começar com o segundo aniversário do Brasil de Fato Pernambuco. O Brasil de Fato Pernambuco completa seu segundo ano de atividades, orgulhoso por ser o companheiro de leitura nos metrôs e ônibus, o irmão de luta no chão da fábrica, a voz do povo trabalhador nas casas da periferia. Mais um ano contando histórias dos que se rebelam pela liberação coletiva. Com novidades a anunciar e motivos para comemorar, convocam cada um e cada uma para essa festa que celebra a resistência, a luta, os sonhos e os abraços fortalecer e, claro, a arte e a cultura popular. A música é por conta das meninas do Nação Mulambo, diretamente de Peixinhos, e do forró de cabeça, trazendo a jabeca no ritmo da Várzea. O evento vai ser quinta-feira, 26, às 6 horas da noite, no Sindicep Pernambuco, que fica na rua João Fernandes Vieira, 67, Boa Vista. Já nesse sábado, 28 de abril, acontece o Poeses Sonoros, que vai ter início às 4h20 da tarde, com o tema Política de Drogas, Invisibilidade da População Negra e seu impacto na saúde mental dos usuários. O Poeses Sonoros contará com a presença da Marcha da Maconha, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que é o SEBS, Núcleo Recife, e do Movimento Popular Nascer Bem. Além disso, haverá recital dos poetas Giuseppe e Lobinho, apresentação de teatro de rua com o grupo Loucos e Oprimidos, Samaciel. O microfone fica aberto para falas de resistência. O Poeses Sonoros acontece no Espaço Cultural Poeses, na rua Vespasiano 107, no Alto José do Pinho. A Renfa apresenta a primeira edição do Publicações da Resistência. No dia 28 de abril em Recife, a Rede Nacional de Feministas Antiprovisionistas, com apoio do InCity, realiza a primeira edição do evento Publicações da Resistência, um evento de resistência e construção de outras narrativas de conhecimento e construção de poder. Na ocasião, irá ser lançada a revista da Renfa, Mulheres e Drogas, Nada Sobre Nós Sem a Nossa Participação, que sistematiza a experiência e vivência de mulheres no contexto de uso e ativismo pela política de drogas, evidenciando elementos sobre o encarceramento, tecnologias de cuidado no fazer político, redução de danos e auto-organização. Também contarão com a presença de Juliana Borges, pesquisadora negra que vai lançar seu livro O que é encarceramento em massa, Joy Tamires, escritor e poeta, com o livro Fiz da minha senzala poesia, Rudy Rafael, apresentando a revista de 20 anos do MTCT, Fred Cachu, idealizador da editora independente Castanha Mecânica, publicação de literatura de resistência com poemas e escritos. O evento acontecerá no InCity, que fica na rua do Bom Jesus 191, no Recife Antigo, a partir das 19 horas, com um cóctel de lançamento oferecido pela Renfa às convidadas e convidados. Uala! É isso aí, são 8h43 da manhã, quarta-feira, 25 de abril, a gente aqui na nossa querida e aconchegante salinha da Rádio Comunitária Aconchego. E aí, Gustavo? Começamos pelo princípio. Abaixo o aumento da CELP. Meu Deus, eu já tô pagando tão caro de luz. Né? A gente paga muito caro, né? Por um serviço ruim. Eu tive uma experiência ruim com a CELP, muito ruim, que foi. Eles deixam, né? Anota a sua casa, conta, né? É, eles, eu fui pagar a conta na caixa eletrônica. Eu fiz o pagamento e não me liguei que o pagamento, tipo, fiz na leitura da caixa eletrônica, né? No código de barras. Aí paguei a conta, R$185, acho que foi no 2016. Fevereiro de 2016, se não lembro mal. Aí quando chego em casa, vejo e não era a conta da CEPI, dizia CEPISA. Mas era a conta da CEPI e a impressão era para a CEPISA Piauí. Aí meu irmão, o que foi? Mas eu paguei, se estavam todos os dados certos, aí foi embora. Deixei, esqueci. No mês seguinte veio a conta da CEPI com a reclamação de que estava com a serviço impago. Aí foi atrás, né? Fui para o Expresso Cidadão na CEPI, fui para a CEPI 2-3 vezes. E bom, no final das contas tive que pagar mais uma vez a mesma conta, porque nunca entrou esse dinheiro. Reclamei para a CEPI. Eles mandaram a conta errada. Eles mandaram a conta errada. Comeram o dinheiro. Comeram dinheiro e o dinheiro eu tive que pagar de novo, R$185. Então imagina, se isso aconteceu comigo, imagina quantas vezes pode ter acontecido. Sim, sim. Pessoas que nem se ligam, que nem sabem, né? Aqui ali mete um perdido, né? Então R$185 por, sei lá, uma vez, cada 2-3 anos, hein? Em várias dessas casas por aí perdidas no Recife, né? Ou no Pernambuco tudo, não é só Recife. E o grande problema da privatização, né? Que... a galera diz que vai baixar o preço. Privatização só aumenta preço. Se fosse um negócio que, tipo... Quer dizer, eu sou muito defensor, totalmente, na verdade, defensor, que os serviços básicos, e até alguns mais que os básicos também, sejam estatizados ou coletivizados. O aumento é isso. A gente não tem acesso nem às contas do um serviço básico, como iluminação, água... A gente tem que ter acesso às contas dele, pra eles primeiro ter que justificar, ó. Teve aumento porque os caras lucram. Certeza. A gente tá tendo aumento pra aumentar lucro de deles. Empresa espanhola. Eu acho cabuloso. É vergonha, é uma vergonha. Mas quem sabe um dia, quando o socialismo brilhar no horizonte. Aí, comenta aí um pouco da situação no body, tu que conhece então, mais. Então, eu conheço a galera, né, conheço o estilo... tem muitos amigos lá no Bode. A gente também tem uma colaboração aqui, a Rádio Aconchego. Lá estão planejando abrir uma rádio lá também. A gente tá colaborando com a galera. E já tem me falado dessa candidatura. Eu fiquei bem, como é o nome? Bem contente assim de saber que a disputa desses espaços da política mais de bairro mesmo, né? Porque uma das grandes críticas às eleições burguesas e tal, como são assim. A nível nacional, estadual e de cidade até, é porque você tem um distanciamento entre o eleitorado e o ocupante do cargo, né? E aí, em nível barrial, acho que pode ser uma experiência bem interessante. É uma galera que tem muito, tá com sangue bem quente, assim, são muito ativos lá na comunidade do Bode. Pô, eu acho que ganha. Não, assim, eu acho que eles ganham porque eles conseguem levantar muita gente pra votar. E a política antiga era justamente baseada em que as pessoas não votassem. Uhum. E aí eu acho que eles vão pegar a galera, como se diz, com as calças na mão. Ah, né? Também é um trabalho que faz tempo que tá aí, né? Sim, não é uma coisa... faz quase 20 anos, não eu acho. Não é uma coisa que tem um fim eleitoral, senão que hoje... O eleitoral é que é um meio pra que... Para continuar trabalhando, para pular para outros cantos, né, também. Pra que a liderança comunitária não seja um atrapalho na vida de quem quer se mobilizar no bairro, porque é o que acontece. Eles estão muito mais próximos do poder... empresarial do que do poder popular. É isso. Muita bom trabalho. Eu conheço a galera, sei que a galera é muito competente, que a galera vai fazer um trabalho. Que a galera não faz as coisas meia boca, assim. Acho que vai fazer um trabalho massa, assim, nessa mobilização pra eleição. E aí, a rádio comunitária lá? A rádio comunitária lá tá tudo certo. Aquele ar-condicionado que tu viste lá, ele tava botando, era supostamente a última peça que faltava na sala. Massa, massa. Só que a gente tá com a antena deles agora, né? Mas a gente tá com uma boa notícia para as rádios comunitárias, né? Muito boa notícia. Que o Senado aprovou na comissão de técnica, né? De ciência e técnica, o aumento da potência para 300 watts. Ou seja, de 25... Somente 25 para 300, né? Mais de 10 vezes de aumento. E aí, né, o que a gente comentava na matéria de que... como várias rádios comunitárias são otorgadas na mesma frequência, tipo 87.7, todas as rádios comunitárias do Recife têm essa mesma frequência, com aumento já com 25 watts se ficam se interferindo, né, entre elas. Imagina com 300. Então, essa resolução do Senado, da comissão, também otorgou mais canais, né? Para ter outra frequência, não seja só uma só frequência para todas as rádios comunitárias. E também atendendo a questão de... Dos rurais, né? Da, rurais, né? Rural. Rural, que a gente 5 foi... watts. Quando a gente vai ver, a gente foi tentar instalar lá no lá em Tracunhaém o de 5. O de 5 é uma piada, né? É. Porque ele, o de 5 watts ele chegava em 3, 4 casas. É. Quando o território é muito grande, né? Então, uma boa notícia para nós. Agora fica os deputados, né? Meu Deus do céu. Tem que ver com... Mas é isso. O engraçado é que eles mesmos têm rádio comunitária. Sim, tá sim. É isso que é. Essa galera não é de esquerda, não é progressista, não, tá ligado? Mas. Não, a gente sabe, né? Mas a questão é que a guerra é. Tem os deputados, tem muito. A galera evangélica também tem muita rádio, tá ligado? Quem faz o lobby contrário é a. A associação lá, como é o nome? Mundial da Rádio Comunitária? Não, a que faz. A das duas mídias. Associação Brasileira de Meios. Tem uma associação aí que junta as grandes televisões, grandes rádios e tal. E aí ela que faz a oposição. Mas tem alguns setores, inclusive conservadores, assim, que pregam essa... É, favorecer as rádios comunitárias, porque na verdade são eles que conseguem as outorgas. Negócio, né? A gente defende isso porque a gente tá num mote ideológico da coisa, mas... Quem tem outorga mesmo de rádio comunitária no Brasil, infelizmente... Senadores, deputados, não é, vereadores não, e a igreja evangélica, né? Não é realmente a população que se organiza e tipo... Ah, eu quero montar uma rádio. Pronto, você tem outorga. Infelizmente não é assim, né? Que é um processo que também... É, que no final do governo Dilma tá tendo avanço com isso. É bom sempre lembrar, assim. Diminuíram muito a burocratização e supostamente ia facilitar. E aí veio o golpe e aí as coisas estão meio estancadas, né? Mais um ataque, né, a um acampamento, ocupação do MST, né? Sim. Uma coisa que parece que já deixa de ser notícia, enquanto toda semana, se a gente procura ou pesquisa, vai ter um ataque. E essa questão, né, não deixar de ser notícia, porque se deixar... Aqui perto, né, Mossoró, Rio Grande do Norte, né, então a gente se solidariza e nada, difunde um pouco o que aconteceu lá para que não aconteça em outros lugares, né? A gente sabe o que acontece. É, e a questão do ATL, do acampamento, Terra Livre. Livre. Foi essa notícia final. É a notícia de um. De uma. Como é o nome? Audiência pública lá na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Mas eu acho que a notícia importante mesmo é que tá acontecendo o acampamento Terra Livre agora, lá em Brasília. É, são 5 dias, essa semana todo dia de mobilização. Com. Eles estão lá fazendo pressão, porque é isso, as empresas têm seus funcionários pagos, seus lobistas, para ficar fazendo pressão nos deputados, nos senadores. E os senadores, né, também. Hã? Tem os senadores, tem senadores que né? São tenentes, né? É, mas... Donos de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, da parte da Amazônia. É, mas é, considerando interesses difusos assim, sempre existe essa figura do lobista, né? Sim. Inclusive na ciência política ele é considerado uma figura da democracia. Um ator. É, um ator, e o lobista em si, ele não é uma coisa ruim. O problema é quando ele começa a agenciar dinheiro pra comprar voto, pra comprar apoio. Isso é um problema, ou agenciar campanhas pra botar... Ó, eu sou lobista de uma bancada de agrotóxico. Então, quem são os candidatos que a gente vai financiar e por quê? Aí, o lobista se opõe à democracia, mas, por exemplo, o movimento feminista faz lobby. Ele tem uma pauta. Ele... Não só o movimento feminista, todos os movimentos fazem lobby, né? Ele tem uma pauta e aí determinadas pessoas vão tentar dialogar com senadores, deputados, pra ver e sondar qual é o apoio ou não deles a essa... E aí a forma que os povos indígenas têm de fazer isso é no, com esse acampamento Terra Livre, que eles ficam acampados lá uma semana em Brasília e... Com vários atos e tal, e pressão pertinho ali dos deputados e senadores. É, tem dois programas já, os resumos diários. Eu vou tentar botar. Ou ver se tu consegue botar que tu vai ficar. Aí tu não, pode... mas não vou conseguir não. Tô com um trabalho pra fazer para segunda-feira. Costurando a pleno. Mas é isso, a gente vai botar os resumos diários aí. Da galera. Por fim, Brasil de Fato, Pernambuco, 2 anos. Parabéns, galera. Quanto mais instrumentos, quanto mais meios, né? Porque é isso, a gente é meio de comunicação. A gente é uma ferramenta para informar, para politizar determinadas pautas, para tipo, fazer chegar a informação mesmo no nosso público, na nossa audiência, assim, né? E aí o Brasil de Fato traz, eu acho o jornal uma grande sacada. O sabia que eles vão entrar no na Frecaneca? Não. Foi aprovado o programa Brasil de Fato no edital do Frecaneca. E aí o Brasil de Fato hoje é transmitido na Rádio Clube nos sábados e vai passar também a ser transmitido na Rádio Frecaneca. E o jornal, né? E aí é isso, parabéns. 2 anos aí nessa batalha guerrilha midiática. É isso, né? Acho que não tem muito mais comentário para ser feito agora. Só tava dando uma olhada no jornal da Argentina e tava falando, um jornal conservador, né? Que o que fala, o jornal La Nación dizia em sua site aí online, que você pode visitar lanacion.com.ar, aumento de tarifas na Argentina, né? E três das quatro maiores da capital, da região metropolitana de Buenos Aires, quanto tinham lucrado? Assim, três das quatro que é empresas de empresas transição. Maiores de serviços públicos, né? De luz e água, acho que é luz e gás. Luz e gás, porque o gás lá é otorgado, não é compra botijão. A ganância tinha aumentado no momento em qual... Lucro. Tinha tido muito lucro, né? Em qual o momento que está em crise, está... Sim, então, sim, isso sim, aumenta sim. O valor do serviço, né? Para a população, para o consumidor, a consumidora. Mas as ganâncias para eles aumenta muito as ganâncias, né? Lucro, assim, né? No estudo assim do... Acho que é no Capital assim, que Marx fala, traz essas pontuações, né? O capitalismo ele vai se sustentar de aumentar a taxa dos lucros, né? Tipo, se eu não me engano, é aumentar o aumento dos lucros. Ou seja, você não só tem que aumentar os lucros, você tem que aumentar mais do que você aumentou. E outra, lucro já é ganho. Limpo. Tipo, se você ganha mais ou ganha um pouquinho menos, você ainda assim tá ganhando. Certo? E aí o... É uma coisa que é insustentável pro capitalismo. Você continuar ganhando, mas numa taxa menor ou numa taxa estável. Tipo, eu tô ganhando tanto, vou continuar ganhando tanto. Não existe isso. Uma empresa que entra nesse sistema, quebra. E aí, essa é uma das grandes pontuações, assim, também de... Por que essas empresas devem ser públicas, né? Porque o que você tirar mais do que precisa para manter o serviço, você coloca para reinvestimento ou você reverte para políticas sociais, né? Que a gente tá vendo corte à torta e à direita. E aí você não tem... E aí você quer privatizar, você tá cortando direitos sociais, você tá cortando serviços básicos e você tá privatizando outros serviços básicos que poderiam estar financiando esses programas sociais. E é isso, a Rádio Aconchego é contra a privatização. Não, é a favor do serviço público estatizado, né? Coletivizado, né? Coletivizado. Outra coisa, só para fechar, já ir fechando. Mas contra a privatização, Cidêncio, sim. Cidêncio, Cidinho, né? Nosso querido Cidinho, que está fazendo o programa aqui, o melhor da música. Quinta-feira, 10h30, aí diz... Fala para o pessoal que estou fazendo 10h30, quinta-feira. Então vai ter programa ao vivo. E hoje... Amanhã, né? Hoje, 18 horas, vai ter Poeira Criativa, para quem quiser ouvir. Hoje, quarta-feira, né? Por se vocês estão ouvindo na reprise. E para lembrar as reprises, né? Segunda e quarta é ao vivo. Terça e quinta, 7 horas da manhã, é reprise. E na segunda e quarta, as outras reprises vão ao ar às 8 horas da noite. Ou seja, segunda, 8 horas ao vivo. 8 horas da noite, reprise. Terça, 7 da manhã, reprise. Quarta, 8 da manhã, ao vivo. 8 da noite, reprise. Quinta, 7 da manhã, reprise. E com essa confusão, a gente se despida, né? Vamos falar um pouco de outros programas que estão rolando? Rapidinho, porque já tá muito longo, né? Acho. Tá muito longo. Tá rolando o Prato Cheio, que vai ao ar às... Terça-feira, né? Terça-feira, às 9 da manhã. Rola a Rádio Aberta aqui do CIS, também de manhãzinha, 7 horas. Tá rolando? Não tá rolando. Eu botei um novo programete aí, Diásporas. Na terça-feira, 4 da tarde e no domingo 10 da noite. São programas que vão ser tanto vão ser uma mescla de musical quanto falas e história do povo negro das diásporas africanas. E também está rolando Mulheres do CIS, um mini doc Mulheres do CIS, quinta-feira às 1h, e tem algumas reprises no sábado, né? 3 horas da tarde, e no domingo também, né? Às 10 da manhã. Então, e saca aí no nosso blog, estão todos os episódios. Tá tudo lá, radioaconchego.milharal.org, e nossos 4 ritmozinhos fixos aqui musicais. Já nossas músicas vão meio aleatórias, mas À noite da segunda-feira tem rap hip hop, e da quarta também rap hip hop. Nas terças e quintas tem reggae, e nas sextas à noite eu adicionei agora o música cubana. Nos sábados e domingos de manhã toca samba. É isso, foi? Foi. Cheiro, até segunda que vem.